da graça que me sustenta. Estou debaixo da graça, da graça que me fortalece. Estou debaixo da graça, crescendo e subindo pro alto. Estou debaixo da graça, vivendo da abundância do meu Deus. Graça. Estou debaixo da graça. Graça. Estou debaixo da graça. Estou debaixo da graça, vivendo da abundância do meu Deus. Graça. Estou debaixo da graça. Graça. Estou debaixo da graça. Estou debaixo da graça, vivendo. Da graça que me sustenta. Estou debaixo da graça, da graça que debaixo da graça, na abundância do meu Deus. E tem mais!